Chegamos deste modo à Ria Formosa, recentemente eleita como uma das 7 maravilhas naturais de Portugal. A Ria Formosa é um sapal que se estende ao longo de 60 km pelos concelhos de Loulé, Faro, Olhão, Tavira e Vila Real de Santo António, abrangendo uma área de aproximadamente 18.400 hectares. Considerada como reserva natural em 1978, esta área protegida recebeu em 1987 o Estatuto de Parque Natural. Observar o amanhecer junto à ria é uma experiência inesquecível. Vai, mola manhã, por sobre a ria. Languida sob o sol, em fogo acesa. Pássaros vão na linha ilesa, em que do horizonte desponta o dia. Tão véu é clara, clara hora em que o mar para, quieto, sereno, como um velho amigo, e gozamos em silêncio. A extensão da Ria Formosa desenvolve-se desde a Praia do Ancão, em Almacil, até uma das praias mais populares do Sotavento Algarvio, a Praia da Manta Rota, em Vila Real de Santo António. A Ria Formosa encontra-se protegida do mar por 5 ilhas barreira: a Ilha da Barreta ou Deserta, a da Colatra, onde se encontra o Farol de Santa Maria, a Ilha da Armona, a Ilha de Tavira e a Ilha de Cabanas, e ainda por duas penínsulas, a do Ancão e a de Cacela. Esta vasta extensão é caracterizada por uma zona úmida, reconhecida internacionalmente, fazendo parte da lista de sítios da Convenção de Ramsar, com um habitat privilegiado para as fauna e flora. Aqui podemos encontrar sapais, bancos de areia e de vaza, dunas, salinas, lagoas de água doce e salobra, cursos de água, áreas agrícolas e matas. A Ria Formosa é uma área importante para as aves, integrando também parte da Rede Natura 2000. Trata-se de uma das áreas mais importantes de Portugal para as aves aquáticas, albergando regularmente mais de 20 mil. Esta zona é também muito importante como passagem para as aves migratórias entre o norte da Europa e África e abriga espécies raras em Portugal, como o camão ou galinha sultana, ave eleita como símbolo do Parque Natural. É ainda na Ria Formosa que os mariscadores cultivam moluscos bivalves, como a amêijoa e a ostra, produzindo-se aqui cerca de 80% do total de exportação do país. Um barco, um azulejo, uma quadra do Aleixo, uma laranja, um figo, uma amêndoa, um Dom Rodrigo, uma moura, um infante, um castelo, um sextante, um peixe, um corridinho e um copo do teu vinho. Algarve da serra e do mar, reino dos vinhos, por achar. Algarve da serra e do mar, reino dos vinhos, por achar. Bate o sol na terra rubra, terras de uvas, sol a pingo, e o sol guardando na cuba empresta feitiço ao vinho. De Sagres a Vila Real, Barlavento, Sotavento, vinho hábil, sensual, de corpo que e talento. Algarve da serra e do mar, reino dos vinhos, por por achar Algarve da serra e do mar, reino dos vinhos, por achar. Um barco, um azulejo, uma quadra do Aleixo, uma laranja, um figo, uma amêndoa, um Dom Rodrigo, uma moura, um infante, um castelo, um sextante, um peixe, um corridinho e um copo do teu vinho. Algarve da serra e do mar, reino dos vinhos, por achar. Algarve da serra e do mar, reino dos vinhos, por achar. Algarve da serra e do mar, reino dos vinhos, por achar. Algarve da serra e do mar, reino dos vinhos, por achar. A Ria Formosa é também conhecida pelo cão de água, uma raça de cães originária do Algarve, animais criados e utilizados pelos pescadores desde tempos imemoriais. Apurado como raça pura no século XX, o cão de água algarvio é dotado de uma personalidade vincada, obediente e dócil, mas também briguento, impetuoso e corajoso. É extensa a lista das praias de areias claras e águas amenas e quentes que se encontram ao longo da Ria Formosa. As praias do Ancão, da Quinta do Lago, de Faro, da Barrinha, da Ilha Deserta ou da Barreta, a do Farol, da Colatra, da Armona, dos Cavacos, da Fuseta, do Barril, da Terra Estreita, da Ilha Tavira, de Cabanas, do Lacém, do Sítio da Fábrica, da Cacela Velha e da Manta Rota. Está uma roda parada à falta de mandador. Mas agora cheguei eu, siga a roda com valor. Certo? Tudo certo devagar. Ao contrário, colocar. Semeia no meu quintal e a semente do repolho nasceu uma velha careca com uma batata no olho. Mas a velha muito velha tem cegas na barriga e ainda hoje está lembrada quando vai a rapariga. Quando vai a rapariga jogar bolinhas ao chão e ainda hoje está lembrada. Olha a velha de um ladrão. Tudo certo. Tudo certo devagar. Palminha mãos ao ar. Palminhas acabou e ninguém se enganou. E a roda formou, à direita andou e à esquerda desandou. Certo, certinho, que a cigana pagou o vinho, já morreu a minha gata que era mãe de meu gatinho. Vai o gato, vai o cão, cada carta mais questão e me estou batendo o teu e essa culpa não tive eu. Certo. Faça frente com o seu par. Ninguém dobra sem mandar. Em frente, segue par. O maldito picanço onde foi fazer o ninho na cabeça de um careca no mais alto cabelinho. Já o artista aqui não tem cabelos na buzina e China que ela fosse tem cabelos, acabou-se. Tudo certo devagar. Palminhas mais ao ar. Palminhas acabou e ninguém se enganou. Empassei e levou. Faça frente com o seu par. Puladinho todo mundo que navega vai ao fundo. Meia volta puladinha, vamos dar uma voltinha. Tudo certo devagar. Palminha mais ao ar. Palminhas acabou e ninguém se enganou. Ontem à noite, à meia-noite, uma menina, mas eu, coitadinha, não sabia, teu trabalho foi meu. O lagarto pintado, da cabeça até o rabo, puja-moça, que o lagarto é o diabo. Ai, que susto, mano Augusto, que é isto, Luísa, qualquer coisa que me pica cá debaixo da camisa. Toda a moça que é bonita, que não chora e que não grita, não havia de nascer e é como a pera madura da quinta de pato cura que todos a querem comer. Certo? Vale de roda bem mandado, na bastão, no tocador, vai também no pateado e na voz do mandador. Tudo certo devagar. E a moça vai ao ar. Preparar. Põe a moça no lugar. Tudo certo devagar. Palminhas mãos ao ar. Palminhas acabou, vai de roda terminou. Acabamos de ouvir o apontamento Marzia na Serra, da responsabilidade de Eduardo Gonçalves, aqui na Rádio Boa Nova.